Teixeiro 50, página 447, capítulo 32, Emboscada. As grutas estavam silenciosas. O sol ainda não se tinha erguido. Na praça grande, os espelhos coloriam-se de um cinzento suave, com a alvorada prestes a chegar. As poucas roupas que possuía ainda estavam no quarto de Jamie e de Jared. Esgueirei-me até lá, satisfeita por saber onde Jared se encontrava. Jamie dormia profundamente, aninhado numa pequena bola, mesmo no canto superior do colchão. Não costumava dormir tão encolhido, mas tinha uma boa razão para o fazer. Ian estava atravessado no restante espaço, com os pés e as mãos a pender nas bordas, um apêndice em cada um dos quatro lados do colchão. Sem saber porquê, aquilo provocou-me uma vontade de rir histérica. Tapei a boca com a mão fechada, contendo as gargalhadas, enquanto vestia a t-shirt velha e desbotada e os calções a correr. Saí à pressa para o corredor, com o corpo ainda sacudido pelo riso. «Estás tonta», comentou Melanie. «Precisas dormir». «Durmo depois, quando...» E não consegui terminar o pensamento. Ele acabou com o ataque de riso e tudo voltou a ficar em silêncio. Dirigi-me à sala de banhos a toda a velocidade. Tinha confiança no Doc, mas ele podia mudar de opinião. Talvez Jared não estivesse de acordo com o meu desejo. Não podia ficar ali o dia inteiro. Ao chegar ao ramal dos oito tentáculos, onde confluíam os corredores das camaratas, pareceu-me ouvir algo atrás de mim. Voltei a cabeça, mas não avistei ninguém na gruta sombria. As pessoas começavam a acordar e em breve chegaria a altura de tomarem o pequeno almoço e iniciarem um novo dia de trabalho. Se já tivessem acabado de apanhar a palha, o terreno nos campos do leste precisava de ser trabalhado. Talvez ainda tivesse tempo de dar uma ajuda mais tarde. Segui pelo caminho já conhecido, que terminava nas correntes subterrâneas, com o pensamento a vaguear por milhar de lugares diferentes. De cada vez que tentava concentrar-me num assunto, o Walter, Jared, o pequeno almoço, as tarefas, o banho, surgia outro qualquer que me distraía em breves segundos. Melanie tinha razão, eu tinha de dormir. E ela também estava abananada. Todos os seus pensamentos giravam à volta de Jared e também não estava a conseguir dar-lhes alguma coerência. Naquele momento, sentia-me à vontade na sala de banhos. A escuridão absoluta já não me angustiava. Nas grutas havia muitos sítios completamente às escuras e eu passava metade das horas do dia no meio das trevas. Além disso, já tinha ido ali muitas vezes, sem encontrar ninguém emboscado sob a água, à espera de uma oportunidade para me afogar. Mas sabia que não tinha tempo para ficar ali de molho. Em breve chegariam mais pessoas e algumas gostavam de começar o dia com um banho. Atirei-me ao trabalho, começando por me lavar e em seguida dediquei-me às roupas. Esfreguei a camisola com toda a força, desejando igualmente conseguir esfregar a memória dos dois dias anteriores, até eles desaparecerem por completo. Quando terminei, sentia aguilhoadas nas mãos e as articulações gritadas ainda me ardiam mais. Passei-as por água, mas não obtive quaisquer resultados assinaláveis. Suspirei e issei-me para fora da piscina para me vestir. Tinha deixado as roupas secas em cima de umas rochas soltas num canto mais atrás. Dei um pontapé numa pedra sem querer e o impacto foi suficiente para magoar o pé descalço. A pedra rebolou com estardalhaço pelo chão, ressaltando na parede e mergulhando na piscina com um chape gorgolejante. O barulho sobressaltou-me, mesmo que não fosse suficientemente alto para abafar o estrondo da corrente quente na sala exterior. Estava a enfiar os pés nas sapatilhas cambadas quando algo me interrompeu. «Trus, trus!» proferiu uma voz conhecida da entrada às escuras. «Bom dia, Ian!» saudei. «Estou mesmo a acabar. Dormiste bem?» «O Ian ainda está a dormir», respondeu a voz de Ian. Mas acho que não ficará lá para sempre, por isso é melhor avançarmos com isto. As minhas articulações imobilizaram-se sob o impacto de farpas de gelo. Não conseguia andar, não conseguia respirar. Já reparara nisso há algum tempo e, entretanto, tinha-me esquecido durante as longas semanas da ausência de Kyle. Ian e o irmão não só eram muito parecidos, como quando Kyle falava numa voz normal, o que era muito raro, tinham exatamente a mesma voz. Não havia ar. Eu estava encurralada neste buraco escuro, com Kyle à porta. Não havia saída. Não fales, gritou Melanie dentro da minha cabeça. Podia fazê-lo. Não tinha ar que me permitisse gritar. Escuta. Assim fiz, tentando concentrar-me, apesar do terror que se cravava na cabeça, como um milhão de lanças de gelo afiadas. Não ouvia nada. Estaria Kyle à espera da minha resposta? Será que ele se movia à minha volta em silêncio? Apurei o ouvido, mas o ímpeto do rio abafava qualquer som. Depressa, pega numa pedra, ordenou Melanie. Para quê? E vi a minha imagem esmagar a cabeça de Kyle com ela. Não consigo fazer isso. Nesse caso, nós vamos morrer, gritou ela em resposta. Eu consigo, deixa-me fazer isso. Tem de haver outra solução, insisti com um gemido, obrigando, no entanto, os joelhos petrificados a dobrar-se. As minhas mãos vasculharam pela escuridão e regressaram com uma pedra grande e aguçada e meia dúzia de seixos. Lutar ou fugir? Numa atitude desesperada, tentei libertar Melanie para a deixar agir. Não consegui encontrar a porta. As mãos continuavam a ser minhas, crispadas e sem qualquer préstimo, em volta de objetos que nunca transformaria em armas. Um ruído, um pequeno chape, como se algo entrasse na corrente que escoava a água da piscina para o espaço da latrina, a escassos metros de distância. Dá-me as minhas mãos! Não consigo! Agarra-as! Comecei a rastejar na direção da saída, colada à parede. Melanie lutava para se escapar da minha cabeça, mas também não conseguia dar com a porta do seu lado. Outro som não vinha da corrente mais ao longe. Era uma respiração junto à saída. Fiquei paralisada no sítio onde me encontrava. Onde é que ele está? Não sei. Mais uma vez, o rio era tudo o que conseguia ouvir. Estaria Kyle sozinho? Haveria alguém preparado para me apanhar quando ele me fizesse contornar a piscina e me conduzisse à saída? A que distância estaria de mim? A pele dos braços e das pernas estava toda arrepiada. Havia uma espécie de pressão no ar, como se sentisse os movimentos furtivos do meu inimigo. A porta. Dei meia volta, recuando lentamente na direção de onde eu própria viera, afastando-me do ponto onde ouvira a respiração. Ele não iria esperar para sempre. As suas palavras, breves, indicavam-me que estava com pressa. Podia aparecer alguém, de um momento para o outro. Contudo, era Kyle quem estava em vantagem. Havia muito menos pessoas com vontade de o deter, que as que achariam que aquela era a melhor solução. E entre os que quisessem defender-me, muito poucos os conseguiriam. Só Jeb, com a sua carabina, faria a diferença. Jared era tão forte como Kyle, pelo menos, mas este estava mais motivado. Naquele momento, era pouco provável que Jared lutasse com ele. Outro barulho. Era um passo junto à porta? Ou apenas a minha imaginação? Há quanto tempo durava este impasse silencioso? Não conseguia imaginar os segundos ou os minutos que tinham decorrido. Prepara-te. Melanie sabia que o tempo de espera estava a terminar e recomendava-me que agarrasse a pedra com força. Mas eu queria dar uma primeira oportunidade à fuga. Mesmo que me forçasse a tentá-lo, não seria uma lutadora muito eficaz. Kyle devia ter o dobro da minha altura e conseguia chegar muito mais longe. Ergui a mão, que segurava os seixos, e fiz pontaria para trás, na direção da passagem para a latrina. Talvez conseguisse induzi-lo a pensar que me ia esconder e ficar à espera de socorro. Atirei a mão cheia de pedrinhas e estremeci ao ouvir o barulho estridente que elas fizeram contra a parede de rocha. Outra respiração junto à porta e o som de uns passos leves em direção ao meu isco. Colei-me à parede, o mais silenciosa que pude. E são dois. Não sei. Estava quase a chegar à saída. Teria hipóteses de fuga. Se conseguisse chegar ao túnel, era leve e rápida. Ouvi um passo, desta vez distintamente, a abrir caminho contra a corrente ao fundo da sala. Comecei a trepar mais depressa. Um espadanar colossal rompeu o impasse de tensão. Fui atingida por uma chuva de salpicos que me fizeram arquejar, enquanto uma onda de sons aquosos se projetava contra a parede. Ele está a atravessar a piscina. Foge! Hesitei um segundo que me foi fatal. Senti uns dedos grandes a cravarem-se da barriga da perna, no tornozelo. Debati-me contra aquela garra, dando um impulso para a frente. Desequilibrei-me e o movimento que me lançou ao chão fez resvalar os dedos. Kyle agarrou-me pela sapatilha e eu sacudia com um pontapé, deixando-lhe-a na mão. Estava numa posição de fragilidade, mas o mesmo acontecia ao meu agressor. Isso deu-me tempo suficiente para recomeçar a escalada, raspando com os joelhos na rocha escarpada. Kyle praguejou e lançou a mão ao meu calcanhar nu. Não havia nada que ele pudesse agarrar com firmeza, o que me permitiu fugir de novo. Dei um impulso violento para a frente, firmando-me sobre os pés, com a cabeça ainda curvada e em perigo de cair a qualquer segundo, porque movia o corpo quase paralelamente ao solo. Consegui manter o equilíbrio, recorrendo apenas à força de vontade. Não encontrei mais ninguém. Ninguém que me pudesse apanhar à saída para a sala exterior. Desatei a correr em frente, com a esperança e a adrenalina a fluir-me nas veias, e rompi a toda a velocidade na sala do rio, pensando apenas em chegar ao túnel. Senti a respiração pesada de Kyle atrás de mim, perto, mas não demasiado. A cada passada, impulsionava-me contra o chão, aumentando a distância que me separava dele. Senti uma dor lancinante na perna e ela perdeu a força. Sobre a trepidação da corrente, ouvi duas pedras pesadas a baterem no chão e a rebolarem. A que trazia na mão e a que ele tinha atirado para me derrubar. A perna dobrou-se debaixo de mim, torcendo-me o corpo e fazendo-me cair. No mesmo segundo, Kyle abateu-se sobre mim. O peso dele pregou-me ao chão, fazendo-me bater com a cabeça na rocha, num impacto que me deixou os ouvidos a zunir. Não conseguiria sair dali. Grita! O ar irrompeu de mim como o som de uma sirene, surpreendendo os dois. Aquele guincho estridente e sem palavras era mais do que podia esperar. De certeza que alguém o iria ouvir. Supliquei que essa pessoa fosse Jeb e que ele tivesse a arma consigo. Ah! Grunhiu Kyle. A mão dele era bastante grande para me tapar o rosto quase por completo. A palma esmagou-se na minha boca, pondo um fim ao meu grito. A seguir, deu uma volta sobre si próprio e o movimento foi tão súbito que nem tive tempo para tirar vantagem dele. Fez-me a rebolar uma e outra vez, com o corpo colado ao meu. Fiquei tonta e confusa, com a cabeça a andar à roda. Mas tudo se tornou claro assim que senti a água na cara. Kyle empurrava-me a nuca com a mão, obrigando-me a emergir o rosto no ribeiro pouco profundo que alimentava a piscina dos banhos. Era demasiado tarde para suster a respiração. Já tinha engolido um gole de água. Quando a água me atingiu os pulmões, fiquei em pânico. O sabor era mais forte do que esperava. Debati-me, agitando os braços e as pernas com violência e em todas as direções, o que obrigou Kyle a abrir os dedos que tinha à volta do meu pescoço. Assim que ele tentou arranjar uma posição melhor, o meu instinto fez-me erguer o pescoço na sua direção, em vez de o afastar, como ele esperaria. Apenas consegui levantar-me cerca de 15 centímetros, mas isso permitiu-me tirar o queixo da corrente, e foi o bastante para expelir a água pela boca e inspirar com força. Kyle tentou mergulhar-me de novo na corrente, mas eu esbracejei e torci-me toda debaixo dele, levando o peso do corpo dele a contrariar o seu objetivo. Continuava a reagir à água nos pulmões com uma tosse e uns espasmos incontroláveis. Já chega! Grunhiu Kyle. Afastou-se de mim, num repelão, e eu tentei arrastar-me para fora dali. Ah, não vais, não! Exclamou ele por entre dentes, dominado pela raiva. O fim tinha chegado e eu sabia isso. Havia qualquer coisa de errado na perna ferida. Sentia-a dormente e não conseguia obrigá-la a fazer o que queria. Só conseguia gatinhar pelo chão, com os braços e a perna boa. E nem sequer conseguia fazê-lo como queria, devido à tosse convulsiva. Uma tosse que nem me deixava gritar de novo. Kyle arrepanhou-me pelo pulso e içou-me violentamente do chão. O peso do corpo fez a minha perna ceder e caí em cima do meu agressor. Ele agarrou-me os dois pulsos com a mão e envolveu-me a cintura com o outro braço. Levantou-me e colocou-me à anca, como se fosse um grosseiro saco de farinha. Dei um abanão ao corpo e a perna boa pontapeou o ar vazio. Vamos acabar já com isto. Kyle ultrapassou a corrente mais pequena de um salto e levou-me até ao poço natural mais próximo. Fiquei com a cara encharcada pelo vapor que subia da corrente em ebulição. Kyle preparava-se para me lançar naquele buraco escuro a ferver, deixando a água arrastar-me para o fundo enquanto me queimava. Não, não! Gritei com a voz demasiado rouca e fraca para se fazer ouvir. Esperneei freneticamente. O joelho foi de encontro a um pilar de rocha ludacento e prendi o pé em redor dele, tentando impulsionar-me para fora daquelas garras. Kyle deu-me um safanão para me soltar com um grunhido de impaciência. Pelo menos aquilo serviu para aliviar suficientemente a força do seu aperto e fazer um outro movimento. Já tinha dado resultado, pelo que voltei a tentar. Com uma torcedura do corpo, passei-lhe as pernas à volta da cintura, travando o tornozelo da perna ferida com o da perna boa, para me conseguir aguentar ali, tentando não pensar nas dores. Larga-me, sua! Kyle bateu-se para se livrar de mim. E assim consegui soltar uma mão. Passei o braço à volta do pescoço e puxei-lhe o cabelo espesso. Se fosse para aquele rio tenebroso, ele iria comigo. Kyle soltou um silvo e largou-me a perna, dando-me um murro na ilharga. A dor fez-me sufocar, mas consegui lançar a outra mão ao cabelo dele. Ele passou os braços à minha volta, como se estivéssemos enlaçados e não unidos numa luta assassina. A seguir agarrou-me pela cintura e impeliu-se contra mim com toda a força. O cabelo veio atrás das minhas mãos, mas ele limitou-se a grunhir e a empurrar-me ainda mais. Ouvia a torrente de água a ferver, ali mesmo, parecendo-me que estava logo abaixo de mim. O vapor elevou-se numa nuvem espessa e apenas consegui avistar o rosto de Kyle durante um minuto, contorcido de raiva e transformado em algo de bestial e implacável. Senti a perna ferida começar a ceder. Tentei agarrar mais ao meu agressor, mas a sua força bruta ganhava terreno ao meu desespero. Em poucos momentos, ele conseguiria largar-me para eu cair no vapor sibilante e assim desaparecer. Jamie, Jamie! O pensamento e a agonia pertenciam tanto a Melanie como a mim. Eles jamais saberiam o que me tinha acontecido. Ian, Jeb, Doc, Walter, não haveria despedidas. De repente, Kyle impeliu-se no ar e aterrou no chão com um estrondo. O impacto violento surtiu o efeito desejado. As minhas pernas soltaram-se. Mas houve ainda outro efeito antes que ele conseguisse tirar vantagem da situação. O som fraturante era ensurdecedor. Parecia que a gruta inteira sussurrava. O chão tremeu debaixo de nós. Kyle arquejou e deu um salto para trás, levando-me com as mãos ainda agarradas ao cabelo atrás dele. A rocha debaixo dos seus pés começou a desmoronar-se, acompanhada de mais fragores e rangidos. O nosso peso combinado Tinha quebrado a borda frágil do poço natural. Ele cambaleou para trás e a fratura seguiu-lhe os passos pesados. Era mais rápida que ele. Uma parte do chão desapareceu debaixo do calcanhar e ele afundou-se com um estrondo. O corpo foi impelido para trás devido ao meu peso e a cabeça bateu com violência num pilar de pedra. Senti os braços dele a descolarem-se de mim e a penderem inertes. O desmoronamento no chão soava agora de forma uniforme, estremecendo debaixo do corpo de Kyle. Eu estava sobre o peito dele. As nossas pernas balançavam no espaço vazio, enquanto o vapor se concentrava em milhões de gotas na nossa pele. Kyle, não houve resposta. Tinha medo de me mexer. Tens de sair de cima dele. Os dois, juntos, ficam muito pesados. Tem cuidado. Usa o pilar e sete do buraco. Envolta num pranto de terror e demasiado apavorada para pensar por mim, fiz o que Melanie me mandou. Libertei os dedos do cabelo de Kyle e trepei cautelosamente por cima do seu corpo inconsciente, servindo-me do pilar como apoio para me impelir em frente. Senti alguma resistência debaixo de mim, mas o piso continuava a ranger. Issei-me para o outro lado do pilar, pisando o chão logo a seguir. Senti-o firme sob as mãos e os joelhos, mas arrastei-me mais para a frente, em direção à segurança do túnel de saída. Ao ouvir outro estrondo, olhei de relance para trás. Uma das pernas de Kyle descaíra mais, enquanto um pedaço de rocha aluía debaixo dela. Desta vez senti o baque, quando a rocha caiu no rio mais abaixo. O solo estremecia debaixo do peso de Kyle. Ele vai cair, concluí. Ainda bem, resmungou Melanie. Mas, Noah, se ele cair, não nos mata. Se não cair, mata-nos. É que não consigo. Consegues sim, afasta-te. Não queres viver? Queria. Eu queria viver. Kyle podia desaparecer. E se isso acontecesse, havia a possibilidade de mais ninguém me voltar a agredir. Pelo menos, entre as pessoas que ali viviam, não me podia esquecer da batedora. Mas talvez um dia ela desistisse e então podia ficar eternamente com os humanos que amava. A perna latejava, com uma dor a substituir parte da dormência. Um fluido quente escorreu-me dos lábios. Provei-o sem pensar e percebi que era sangue. Afasta-te, nómada. Eu quero viver. Também quero uma oportunidade. Ali, onde estava, sentia os tremores. Outro pedaço de rocha abateu-se sobre o rio. O peso de Kyle deslocou-se e ele deslizou 1 ou 2 centímetros em direção ao buraco. Deixa-o ir. Melanie conhecia melhor do que eu aquilo de que falava. Este era o seu mundo, as suas regras. Fitei o rosto do homem à beira da morte, o homem que me queria ver morta. No seu estado de inconsciência, a face já não parecia a de um animal enraivecido. Apresentava-se descontraída, quase em paz. A semelhança com o irmão era bastante evidente. Não, protestou Melanie. Voltei a gatinhar na direção dele, devagar, a sentir o solo com cuidado, antes de avançar cada centímetro. O medo não me deixou ultrapassar o pilar, pelo que enrosquei a perna boa à volta dele, servindo-me novamente do seu apoio e inclinando-me para passar uma mão sob os braços de Kyle e a outra sobre o peito. Fiz um esforço tão grande a puxá-lo que quase desloquei os ombros, mas ele não se moveu. Ouvia um som parecido ao do fio de areia a escoar-se numa ampulheta à medida que o chão se desintegrava em pequenos fragmentos. Dei outro puxão, cujo único resultado foi a intensificação do som. A deslocação do peso de Kyle estava a acelerar o desmoronamento. No momento em que pensava nisso, um grande fragmento de rocha caiu a pique no rio e o equilíbrio precário de Kyle terminou. Ele começou a escorregar. Não, gritei, com a sirena a irromper de novo da minha garganta. Espalmei-me contra a coluna e consegui imobilizar o corpo dele do outro lado, enlançando-o pelo peito. Os braços doíam-me. Socorro! Gritei. Acudam-me! Socorro!